tinha meu plano B, sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada, no lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganada, você achou que eu ia sofrer. Mas não tinha meu plano B, sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada, no lugar de homem era mulher. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganada, comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. É o que sou na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com as gatas pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo aí. É Lucas do Mas não tinha meu plano B, sabe de nada. A minha agenda tava disfarçada, no lugar de homem na mulher. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Fui enganada, comprou essa ilusão. Achou que eu ia me afundar na solidão. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo.